serotonina, principalmente, a dopamina, o hormônio do amor, a noradrenalina também. Já está comprovado que com essa medicação você consegue melhorar o humor do depressivo. E ele deve fazer uso da medicação. Todos os palestrantes espíritas defendem isso. Porque o problema está no corpo, não está no espírito. É como quem tem diabetes, tem que usar a insulina. Quem tem pressão alta, toma remédio, qual o problema, todos os dias, e vive muitíssimo bem. Então, o depressivo deve se utilizar da medicação, como eu usei durante 11 anos, e só me fez bem. Melhorei de tal modo, com o tratamento espiritual, com a desobsessão, com os passes, com estudo, com leituras edificantes, com a mudança de pensamentos e hábitos, com tratamento com psicoterapeuta, psicólogo, que eu, aliás, eu recomendo a todos. É uma excelente ferramenta de autoconhecimento, é a psicoterapia. Me ajudou muito na depressão. As causas sociais. Melhorei tanto que a minha própria psiquiatra diz, Nazareno, por que você não experimenta suspender o remédio? Disse, vamos suspender. E passei 4 anos sem utilizar o medicamento. Mas como fui morar em Brasília, estou lá morando há 1 ano, longe da minha família, longe da minha ex-namorada, nós terminamos o namoro, sem meu melhor amigo, companheiro de farras, longe das praias do Ceará, comecei a ficar tristinho. É, porque eu não entro mais em depressão, eu entro em reflexão, que é mais chique. Aí eu disse, não, que negócio de ficar tristinho? Nada disso, eu quero ter mais energia, eu quero trabalhar mais, porque é através do trabalho no bem, meus amigos, que nós vamos reparar os nossos erros. Como é que nós vamos ser mensageiros da Boa Nova, Rede Viva, explicada por Allan Kardec? Se nós estivermos tristes, apáticos, abatidos, não conseguimos sair de casa. Eu disse, nada disso. Fui na psiquiatra, disse, doutora, estou com esse problema, senhora. Não, mas aí, o seu problema é fadiga. Você não sabe dizer não, coloca coisas demais nas costas e não está dando conta e por isso está sobrecarregado. Eu disse, não, mas eu quero, me dê o remédio. Eu quero trabalhar mais, produzir mais. Então, a gente vai ser muito tentado a não usar o medicamento. Os obsessores vão dizer, não, você é espírita, não precisa de um remédio. Mas tomem, meus amigos. Tomem. Porque mudando o nosso humor, nós mudamos o nosso padrão vibratório. Já desconectamos dos obsessores. Boa parte deles já. Só com a mudança de vibração, de pensamentos. Mas os espíritos obsessores vão atacar o nosso orgulho. É o item 228 do Livro dos Médiuns. Allan Kardec pergunta, qual das imperfeições humanas os espíritos atrasados se aproveitam com mais facilidade? E os espíritos lhe dizem, das imperfeições humanas, as que eles se aproveitam com mais facilidade é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos se confessa, menos admite que tem. Então, você vai ter gente dizendo assim para você, não, não preciso tomar não, sou espírita, mas tome, vamos trabalhar no bem, que vai ser o melhor tratamento para a depressão. Um espírito amigo diz, Nazareno, nada de depressão, mas sim depressa, ação. Que a melhor oração é a hora da ação. Essa que é a boa oração. Então, nós temos as causas orgânicas, temos que combatê-las. Nós temos problemas também com o sedentarismo dos dias atuais. Aliás, o Márcio, presidente do Centro Espírita em San Diego, me perguntou, Nazareno, por que a gente ouve tanto falar de depressão hoje em dia? E antigamente ninguém ouvia falar, no interior quase não se falava em depressão, mas hoje todo só que se fala em depressão. E eu disse, Márcio, você faz algum esporte? Ele disse, faço. Eu tenho uma fábrica de pranchas de surf e eu sou surfista. Aí eu disse, Márcio, você naquele mar imenso, com aquele sol maravilhoso, como é que você vai ter depressão? Nunca. Atividade física é muito importante. Tem outras causas que nós vamos ver também. Mas o sedentarismo, nosso corpo foi forjado, meus amigos, em milênios de anos, correndo, caçando, pescando, nadando, subindo nas árvores. E a única ginástica que a gente faz hoje é apertar o botão do controle remoto. Ou então abre a porta da geladeira. Um esforço. Eu já estou desconfiado que vão inventar um controle remoto para abrir a porta da geladeira. Como é que a gente vai ter